Это город Жерновный. Delta 512 ground. Yes, ma'am, go ahead. Confirm tower 118, decimal 905. 118, 905, correct. Can I transmit one? Air Alpha 084, S per test. Airbus 330. Clear enter via India until gate 11. Airbus 330, taxi, clear to enter via India, stand 11, Europa 04. Solo, boa noite, voo 096. 096, boa noite, taxi de Alfa, Juliette. Alfa, antes da Juliette, no 096. Beatriz, no 0, a fazer com o Portugal, sente inicial táxi, ingressa Juliette, portão 01. Também 310, após o Aero Europa Frente, inicia o táxi, ingresso Juliette, portão 01. Após Europa, Juliette, portão 1, 6310. Portugal 2512, continue taxi via India and clear to line up and take off runway 10. When to come? Continue to taxi my neighbor in India and clear to line up and take off runway 10. Portugal 2512. Runway 096, após Avianca, Juliette, portão 09. Após Avianca, Juliette 9, runway 096. Mantenha no setor no farol da Barra, passar um Boeing que está aproximadamente 5 minutos para passar o farol da Barra, será autorizado, não adianta mais. Se já mantenha o setor, aguardando a possibilidade daqui a 6 minutos. Tá certo, só vai manter aqui o setor, não adianta mais, grato. Para o pushback acionamento, né? Afirma, a mais distante para o pushback é 2043. 512 is clear to take off runway 10, wind is calm. Yes, we are clear to take off runway 10 and we need 10 seconds more. Okay. And it's working good, please confirm 557 to me. Just copy 5573. Thank you, rolling as it goes to 5-1. Roger. Salvador ground. Salvador ground, Europa Direct 4. Stand by, Europa 084. O 0403 aeronave da companhia está aqui na retaguarda, faz a mesma ligada, autorizada para o pushback. Após a aeronave da companhia, na reta agora autorizada acionamento pushback, estamos para o site 2043. Europa 084, go ahead. Yeah, we are trying to park in the stand 1-1, but the light for the parking guidance doesn't work. Could you send some marshaler to park the plane? Okay, hold the center. Hold the position, Roma Chile 4. Two 512 Abornet 08, contact approach 1208. 1208, go 2512, good morning, guys, good night. Go on. Departure, Abornet, go 2512 out of 2000 feet. Airport ground 2512, radar contact, climb until flight level 370, climb via Momo departure. Climbing flight level 370 via Momo departure, airport ground 2512. Estou vendo Bianchi, mais controle. Controle. Isso é o Airbus da TAM, próximo ao farol da Barra? Está mantendo o setor, farol da Barra. Não, estou perguntando se é vista. É a bola de Tatã, cruzando aí 3.800, próximo ao farol da Barra. Após a passagem do tráfego, estaria prosseguir para interceptar a longa final da pista 1-0, conforme solicitado, subindo para 2.000, após apenas a passagem do Boeing, da Airbus, o R9MF. Departure from Portugal 252, any direct routing available tonight? We're clear, direct to Chicago, Air Portugal 2512. Direct to Chicago, Air Portugal 2512, thank you. Flex LS, Turre, 1895, na 3662. Tá. 62, tem contato visual, TN para pouso 1-0, vento calmo. Autorizado, pouso 1-0, Santo Emei 62. Azul 2795, acione identificação, reporte para descida. Ajuste 9012, aguarde procedimento ILS X-Ray. Está livre voar no rumo de Bonfi, para a chegada Bonfi, aguardando o procedimento ILS X-Ray confirmando. Está em contato radar, serviço de vigilância. Agora para a posição Bonfi a 66 milhas. Azul 2795. Voando Prod Ponce 1-2-7-9-5, a idente. Prod 1-2-0, decima 8. Sente, o 360, então para o Galeão. É, escola da 1-0, para a direita, da El, Leda, depois Iruni, Upper 98-7 até Mouros. 033, Trampone 1-2-0, foi o ponto de controle. Correto, chamar para processamento no 973. Chamar para processamento no 973. Ali, mantenha no 0. Ali, mantenha, pistão no 0, 2043. Na 3662 no solo 1-4, livre à direita 1-2-1-1. 1-2-1-1-3-6-6-2-4. 1-2-6-8-5, está nível 1-2-5-4-5. Você chegou por 1-2-6-8-5-4-5. Epical 2-5-1-2. Boa noite, Juliano. Boa viagem. Eu venho bem aqui mais, chame Torre, 1-1-8-9-5. Uma Torre, 1-9-5, aqui mais. Decolou 1-6, controle no 208. 208, obrigado, tudo de bom. Você também, até a próxima. Controle Salvador, Gol 2043, passando 1200. Boa noite, contato. Submarino nível 360, via saída da El. 360, via, pode voar Leda, senhor? Autorizado, direto Leda. Palmo do Lida, o 2046, agradecemos. Beck Mike, a intenção é toque arremetida, após vai ter toque arremetida na 117, Beck Mike. Gente, você tá vindo procedimento de instrumento? É, instrumento sobre capota, a aeronave homologada apenas sobre capota. Gente, reporte na conta final da 110. Reporta na conta final, não vem Beck Mike. Salvador 2795 IAL. No zero, vento calmo. Autorizado para cá, remetido no zero, não vem bem com mais. Está a estar bom no, na posição dele, complete o final e ele é. Esse é 4000, caso falha, completa o LS X-Ray, ou 2795. Autoriza a próxima, o gol 2043. Guarde possibilidade de coordenação, gol 2043. Aqui, obrigado. Zero quatro três, autorizado direto, log nave. Confirma a posição? É UBNAVE. UBNAVE. Ativo, dá uma olhada aí, vê se é isso mesmo. Eu não vou pedir novamente a posição. Firmando é UBNAVE. UBNAVE, UBNAVE, aqui tá legal, ah, falou. Tá bom, Adoguinho, obrigado. Zebriac Mike, socorre remeteu aos 2-1, curve à esquerda, reporte final da 1-7. Reporte final da 7, Jack Mike. Salvador, boa noite, Altan. 3258. Altan 3258, boa noite. Para Fortaleza, nível 370 autorizado. Decola da 10, curva à esquerda. Subida Momo, Cogibo, Froti. Viada para Zulu 19 e após Concorde. 5042, transponder, controle 120, decimal 8. Confirmação a saída, Momo? Momo, após voa Cogibo, Silo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme e após voa Froti. Ah, maravilha. Fortaleza 370, rota conforme. Está preso no 9, decolando 10, esquerda na curva, Momo, Cogibo, Froti. 5042208, posição 02 para o TAR, 3258. 358 para o resto, para pressionamento. Maravilha. Solo, o voo 1973 está com 39 a bordo, 3 horas de autonomia em alterna Guarulhos, está pronto para o táxi. Confirmando o PAB 139? Não, 039. 039 a bordo, direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 1 8, 1 9 5, ajuste no 0 e no 2, 1 9 7 3, no voo. Direita via Índia, ponto de espera, 1 8, 1 9 5. Boa noite e bom trabalho. 2043, obrigado, tudo bom. Boa. Do 2795, deixa que mantenha a altitude de 2000. 2000, 2795. Trotorizado da frente, reporte livrando a 17. Salvador, boa noite, voo 1973, quando espera pronto. Voo 1973, boa, linha decola 10, vento calmo. A linha decola da 10, voo 1973. 3310, boa noite, Recife, 350 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Puca, Jamo, Caju, e a pergunta 17, Potro, após o CT. 5037 transponder, controle 120 decimal 8. 9310, autorizado o Recife, 2350. Nota contato com o voo, Pedra Puca, Jamo, Caju, professor 17 e composto. Transponder 5037, controle 1208, 6310. 6310, correto, para posicionamento. Para 6310. passe ao controle 1973. Decolou aos 28, 1208. Obrigado. Noite, o gol 1973, tá, é o Leda. Boa noite, gol 1973. 73 sobe 360, via saída da El Vigilante. 360 da El do 97. Pode aprovar a Leda direto, gol 973. Confirme. Pode aprovar a Leda, o gol 973. Autorizado. Controle, podia coordenar o nível 400 para o 973, por gentileza? Aguarda, no 773. Acho que foi. É autorizado o nível 400. 400, 973, graças. Quê? Era só uma dúvida nossa, o nível autorizado é nível 370. Afirmo, 370. Ah, eu já vou chamar, certo para puxar aqui a sua nave, então, muito obrigado. Nada. 2795, estabilizou o visual. 795 chama a torre, sempre 1895. É 189, senhor? 1895. 95, graças. Voo 973, chama Recife, 1251, alterna, 13325. 251, 3325, obrigado. Salvador, boa noite, tá? 3305, passa 200 para 170, informação terra. Até o 050. 10 é o 050, podemos voar, tá? Autorizado, Itap, no 3305. Itap, 795 209 Salvador, boa noite, Brasil 2095, quebrou. 2095, boa noite, taxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição indicada Quatro Lima, tem que sinalizador. Via Alfa, Kilo, Quatro Lima, na parte 3, pro 2095. Salvador, gol no 096, informação Sierra. 096, boa noite, Fortaleza, 370 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, Código, Froti, Jeffers, Lu, 19, rapaz conforme. 5046, transponder, controle 120, decima 8. Autorizado, Fortaleza, 370, decola da 10, curva à esquerda. Perfil Momo, Código Froti, cana 5046, controle 208, voo 1096. 1096, correto, sim, para pressionamento. Jona, rota 3850, táxi, com 148 a bordo, autonomia 310, com 3 linhas no overnight. 3858, à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95. Resumindo, 092, bom voo. Comeridor, direita, 295. Uma boa noite, uma boa semana. Amém. Havia chegado, desce para 2000 com 1012. Havia chegado, desce para 2000 com 1012. Salvador, você é 1-0, posso falar com o pushback, para o táxi. Não, fechado, pushback, para o táxi. 1-0, linha decola, para o 3258. Gol no 096, puxa estacionamento no norte. Mas eu tenho errado esse táxi no 096. Ele puxa o 096. 258, Nicolau, 45, controle no 208. 208, boa noite. Controle Salvador 3858, vai passar 2000 pés na saída Momo. 858, sobe 370, saída Momo, vigila. 370, 3858. Salvador, Sanet, 63, Falcá, IOB 140. Confirma novamente, eu estou na minha alternada. Horas e 30 minutos. Não compreendi a alternativa. Chega em comentar rádio, por gentileza, 6310. Minutos. 3310, táxi à direita via Índia, contra esfera, corre 1195, decimal 95, hoje chinozero 92, bom voo. Direita, Índia, 1295, e o teu ajuste, obrigada, boa noite. Para o chegou no 096, já deu no 63, 0306, 13. 1096, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajustando a 092 para como número 2, o ponto de espera. Gente, Pátio Índia, número 2, 2895, boa noite, 1096. Check-train, livre pouso no zero, vento calmo. Livre pouso no zero, tá 3305. Boa noite, 2782. Não havia chegado a Mari, desce até o 050. E a Mari, 050, 2782. Desce até uma centena, 4298, via chegada a Mari. Mativo, 4298, reduz velocidade, 2309. Me Mantenha 310, após tráfego na curtíssima linha, mantenha 10. Prepara da Elia da Motiva, guarda a cópia. É, não compreendeu, você mostra aí, prepara? Dael, Leda Motiva. Dael, Leda Motiva, obrigado, só na guarda, 3295. P05 no solo, 50, livre à direita, 121, 1. Permitiu, livre à direita, na Fox, 121, 1. O TA 3305. Linha 310, livre decolagem da 10, vento calmo. Livre decolagem da 10, vento calmo. 310. Oi, boa noite, Bono 0, 96, ponte espera pronto. Boa noite, no 096, só está condicionado. Após a, após a rolagem do Ocean, linha mantenha no 0. Após a rolagem, linha mantenha no 0, no 096. Salvo Salvador, tá 3305. 3305 prossegue via Alfa Juliette, vai pro 05 no pátio principal. Alfa Juliette vai para o 05 no pátio principal, 3305. Decolou 53, controle no 208. No 208, Sunair 6310. Controle Salvador, Sunair 6310, passa a linha 550. 6310, sobe 350, vigilância. 350, vigilância, Sunair 6310. 3858, chama agora Recife no 2685, alterno 125, passa 5. 3855. 255 para o 160, boa noite. Pode. Trolho, Senhor 6310, solicita para onde Jamo? Boa, Jamo, 6310. Autorizado, Jamo, Senhor 6310. Boa noite, Vando Bonf, desce até 4.000 pés, 1.012. Bonf, 782, controle. Ah, escuta. 782, reduz para 2309, número 3 na aproximação. Positivo, 2309, reduz. 096, decolou 55, controle no 208. 208, boa noite. Salvador, gol 1096, decola na Momo. 096 na Momo, sobe 370, vigilância. 370, gol 096. Patrão 298, 2010, autorizado LS 1012. Boa, Duna. 2010, 2012, autorizado LS. O 4290. Boa noite. Para o Galeão, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva. Via Uberzulu 1-0, até Taubaté. 5-0-5-1 no transponder, controle 120 decimal 8. É, só especialista, né? Guarulhos, então Galeão, mas tá conforme. Então Guarulhos, 340, decola da 1-0. Curva direita da El, Leda Motiva, Uberzulu 1-0, Taubaté. Seja tendo 5 cotejamento correto para o Guarulhos e Champlain para o posicionamento. Maravilha. O 2782, passa ao mar e 2309, pode manter? Pode manter, o do 2782. Muito grato. Controle, alguma possibilidade do 1096 voar Cogbo ou Frati? Aguarda autorização no 016. Confirma? Aguarda autorização. Não aguarda. Sete, oito, dois, controle. 782, controle. A escuta, 2782? Afirmativo, vai seguir o tráfego à frente, 3,5 milhas, cruzando 8.500 pés invertida, vetor para sequenciamento de tráfego, curva esquerda para o norte. Limite ao localizador. Mantém descida autorizada até o 050. Mantém o 050 também? Então descida é até o 050. Use-se até o 050 para o anorte da presente, o 2782. Estacionamento posição Cogbo. Cogbo, voo 9096.